Salvador, bom dia, tá? 3204. Está em contato radar. 1-2 milhas para a posição coral. Vou entrando de Mário. Vai interceptar a chegada a Mário. Que legal no 020. Tu 2773, desça via para 3.000 pés, que é legal no 020, reduza para 2209. 1067, na 10, pushback acionamento. Confirme. 2067, na posição 10, pushback acionamento. 1067, pronto, copy. Pronto, copy. Autorizado, saiu as Golfomil, via PESU 10, Taubaté. Nível 3.0, saída da AL, Lega Motiva. Decola da 10 com curva direita, código 5462, controle de saída 1208. 3. Ok, 220 na azul 2773. Confirmando, desça para 3.000 pés, azul 2773. Para 3.000, 2773, 1.020? Firmo, 1020. Correto, chama pronto, portão 10. Vou confirmando, autorizado no portão 10, vou 2067. 2067 no 10, está pronto. Autorizado, 2067 no táxi. Chama táxi. Salvador, é o novo limite para o azul 2773. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, para o 02, 23804. Solo Salvador Azul, 5021, no pushback acionamento, posição 3. Azul 021, autorizado no 03, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, azul 5021. Então 3804, cancelado a autorização de ingresso via Juliette, táxi lento via Alfa e manter ela antes da Juliette. Então 3804. Via Alfa vai manter antes da Juliette, então 3804. 180 graus, 129. E depois no 0427. Voo 2067 para o táxi, 180 a bordo, 4 horas e 10, com 5. É 180 a bordo? Afirmo. Voo 2067, autorizado até através do portão 62, aguarda para prosseguir. Até através do 62, 2067. Controle Salvador, gol 1396. 1396, acione identificação. Autorizado voar direto e TAP desce inicialmente para o nível 060 QNH 1020, após ITAP prossegue na chegada, Mário, gol no 396. 60060 na proa de ITAP, após ITAP, chegada, Mário, gol 1396. Confirmando ILS ou X-Ray? Sim, procedimento em uso, ILS X-Ray, pistão no zero, gol no 396. 396, obrigado. Gol 867, aguarde cobra, prepare a arbolefa para Brasil. Salvador, tá 3283, para Brasília também, nível de voo 360. 3283, arbolefa Brasília, aguarde cobra, número 4. Arbolefa. Afirmativo, prossiga. Autorizado Campinas, um abraço aqui no Tatá, via Peugeot 90 para o bairro, Peugeot 90, estamos conforme o rota. Via 340, saída da Aula e da Mótima, do qual a da 90 com curva à direita, código 5471, controle 908. Aliás, Torre Salvador, de azul 2773. Anjo 2773, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 020. A sua escuta, mantendo o ILS azul 2773. Alterna, Serra Bravo, Romeu Papá, na autonomia 0355 e POD de 102. Direita 121 decimal 9. Direita 219, azul 14. Era da 101 decimal 95, uma correção POD de 98, azul 5021. Azul pode prosseguir, o T3804. Negativo, T3804 mantém a posição. Gol 2067, confirma o POB. 2067, 180. Seguinte, gol 2067 autorizado, Índia Pontera, torno 2, decimal 95, ajuste de altímetro no 020. 20, Índia, 1895, gol 2067. Torre Salvador, azul 5021, no fronte de espera da 10. Azul 5021, no visual com a TR da Companhia Nacional da 10. Aguarde. Sente, estou visual, azul 5021. Azul 5021, após a passagem da TR, autorizado alinhar e manter 10. Sente, após a passagem da TR, ele mantém azul 5021. Paulo Gorro 454, seria cópia para Confins? Autorizado, Salvador Confins, Fio Presolu 21, nível 360. Saída Arbor, transição Elefa, curva direita após a decolagem, controle no 20.8, transponder 5464, gol no 454. Aprovado Confins, nível 360, Presolu 21, Arbor, transição Elefa, primeira curva direita. Controle 20, decimal 85464 no transponder, posição 62, voo no 454. 62, chame pronto. Pronto, puxa de acionamento. Autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, porta táxi, não 454. São 3804, ingressa, táxi Juliette, portão 2. Juliette 2, 3804, boa tarde. 4207, segue o campo, portão 3. Segue o campo, portão 3, azul 417. Solo Salvador, boa. Bom dia, o azul 2773, ligou à direita. 2773, táxi Alfa Quilo para o Pat 3, posição 2 Romeu. Ok, Alfa Quilo 2 Romeu, Pat 3 azul 2773. Bruno 867 para a cópia. Copia. Salvador para Brasília, via o Presolono 7, nível 360. Saída Arbol, transição Elefa, curva direita após a decolagem, controle 120.8, transponder 5507, chegou 9867. 660 autorizado pela Presolu 17, decolando 10, curva direita, saída Arbol, transição Elefa, 1208 e 5507. Portão 7, me pronto, gol 9867. Portaremos. 45. 2773, posição 5 Romeu no Pat 3. 5 Romeu, Pat 3. Azul 2773. Reportará, 396. Para o aeroporto de Brasília, via o Brasil 97, nível 360, saída Arbol, transição Elefa, primeira curva direita após a decolagem, controle 120.8, transponder 5467, então 3283. Ciente Brasília 360, Brasil 97, na saída agora Elefa, com curva direita, 5467 no transponder 1208, no controle Salvador, então 3283. 5467, portão 8, chama pronto. Vamos lá. 021. Faz 2000 da Elcio, 021. Bumba 37, autorizado, continua descida para 3000 pés, QNH no 020. 3000 pés, Bumba 37, Bruno 396, desça para o nível 050. 050, 396. Prova, puxa. Voo no 454, para o taxi, 180 a bordo, ao pé na Guarulhos. Ok, conhece no 454, taxi via Pátio Indy Alpha da Ponte Espera, no Ponte Espera, chame torre 11895, ajuste no 020. Ajuste altímetro no 020, 020, Pátio e Ponte Espera 1895, voo no 454. O 396 manterá essa prova por mais quantas milhas? Mais 5 milhas e tem quantas milhas de voar azul não, 396. Gente, após desvios, voe Duna, o gol no 396. Duna 396. 2067, decolar 255, controle 120 decimal. 308, obrigado, bom domingo. Salvador, muito bom dia. É o Gol 2067, decola da El, passando 1200. Diego 2067, contato radar, subazia, saída da El para o nível 360. Tô vendo, 360, 2067. Meia, cópia Fortaleza, nível 370, boa tarde. Salvador para Fortaleza, via Cura do Lono 9, nível 370. Saída Momo, transição Frote, primeira curva à esquerda após a decolagem. Transponder 5511, controle 1208. 370 está autorizado para Fortaleza, Cura do Lono 9. Saída Momo Frote, decola da 1-0, curva esquerda, 5-5-1-1, transponder 1-2-0-8 ao controle, da 3-2-1-6 na posição 5. São 5, chamei pronto para pushback, acionamento. Maratas 3-2-1-6. Azul 4089, solo. Para a Vitória, solicita nível 380, sente informação Quebec. Salvador para a Vitória, via Ultra Zulu 44, o nível 380. Saída da El, Lida, Bidev. Primeira curva direita após a decolagem, controle 120.8, transponda 5503. Em 120 decimal 3. 120.3, obrigado. 0 via Afro, Zulu 44. Saída da El, Leda, Zulu, primeira curva à direita, transponder 5503, controle 1208. 3 Lima no Pax 3, está correto o cotejamento, chegando pronto para prospeccionamento. Reportará. Salvador, boa tarde, Azul 2788, ciente da informação Quebec, autorização Paulo Afonso. Espera pro localizador, o rumo é 37. Lu 9, decola saída Momo, Cogibo, e após posição Frote, controle 120.8, transponda 5515, primeira curva à esquerda após a decolagem. Autorizado 1970, via Zulu 9, decolagem da 1-0, curva esquerda, Momo, Cogibu, Frate. 5515 no transponder, controle 1208, Azul 2788. Chame pronto para pushback, acionamento Azul 2788. Vou chamar para pushback. Pushback, acionamento, Gol 1867. Gol 1867, portão 7, privado, pushback, acionamento, chame para cá. Contato radar, suba via, saída árvore para o nível 360. Via para o 360, se possível visual, solicita a árvore ou elefo. Autorizado voar para o elefo, o gol no 454. Muito obrigado elefo, 454. Tente rumo a 37, aguarde para chamar a torre. Azul 5021, chama o centro Recife. Em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 251-3395, azul 5021. 1396, chame torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 2053, Salvador, azul 4089. Confirma. Azul 4089, 29 para pushback acionamento. 4089, confirmando, está no parte 3? Gate 9. 4089, 09, autorizado. Confirmando, mantém a posição. A aeronave da Gol puxou no 07. Confirmando no 09, tá livre. No 09 tá livre, chama o táxi. Fica atento a aeronave da Gol que puxou no 07. Azul 4089, no gate 9, iniciando pushback acionamento. Salvador, está 3206, pushback acionamento, posição 05. 3206, aguarda um minuto. Guarda, socorro no 867, temos 167 a bordo, 2 horas 42, altera na Goiânia. 0 graus, 12 nós. Obrigado. Azul 4167, no pátio 3, para pushback acionamento. 4167, autorizado no pátio 3, chame táxi. Chamar a táxi, 4167. Copiou no 867. Colocou no 867. No 867, aguarda só um minuto. Confirmando o POB somente. Gol no 67. Gol no 67. Gol no 867, autorizado. Confirmando o TAC. Via Índia, ponto, espera, torre no 8, decimal 95, ajuste no 020. 295 no 020. Decimal 95. 11895, 137, obrigado. .2067, chama centro Recife, em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 251-3395. Sou Salvador, boa tarde, rumba 37, estabilizado no localizador, boa tarde, travado. Rumba 37, boa tarde, continue a aproximação, marca pista livre, ajuste no 020, após o pouso segue para o parte militar. Afirmativo, segue para o parte militar. Enche. Plano 454, chama o centro Recife 122, decimal 8, alterne 126, decimal 0. É 228 ou 288 e alternado 260? 128, decimal 8. 21, decimal 9. 219, boa. Levo. Afirma. Salvador, boa tarde, azul 2759 para Confins 360, centro para Quebec. 2759, aguarde Confins, um minuto quase. Azul escuta, azul 2759. Paulo, boa tarde, gol no 396, livrou. Gol no 396, Alfa, mantendo-se a Juliette. Alfa, vai mantendo-se a Juliette, 396. O azul 4167, pronto para o táxi, autonomia. 4 horas e 50, a bordo 101, alterna Ribeirão Preto. Azul 4167, autorizado táxi até o ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 020. Ou no 020, até o ponto de espera, confronto no 895, azul 4167. Solo Salvador, tá 3283 para acionamento da posição posterior para o espectro. Aguarde um minuto, a aeronave da Azul vai passar a retaguarda, após ser autorizado na sequência. Entendi. Boa noite, 67, prossiga. Só para informação do aeronave nacional aí, que tem bastante urubu aqui, tá, tem uma zona de alta pressão aqui, eles estão pegando ascendente aqui no, na cabeceira da pista aqui. Grato, 1867, o rumbo é 37, copiou? Confirme. 3-0. Galeão, 3 horas e 50 de autonomia. Devido ao vento transversal. Certo, vamos passar em frente. Altímetro 0-2-0. 0-2-0, descendo táxi, azul 4089. Azul 4089, da passagem da nave da companhia, que está indo em direção ao ponto esperto. Certo, puxar com o número 2. Voo 1-3-9-2. Azul, toma no portão 5. Já 32 na meia, aguarde um minuto para pushback acionamento. 3283. 3283, após a passagem do tráfego da Azul à retaguarda. Confirmando, mantenha a posição e aguarde. Mais uma aeronave vai ingressar, vai parquear no 09, após ser autorizado a acionar os motores. Somente um motor na posição. Posteriormente, a gente chama para pushback e o acionamento do restante. Ok, é autorizado o acionamento de um motor na posição e aguarde para acionar o restante e iniciar o pushback. Gente, aguarda. Próximo, Juliette, 396. Nosso 2000, 437. 437, poderia confirmar o motivo? O protocolo automático não está desengajando aqui do nosso avião, a gente vai ter que remeter. Quente, rumba. Rumba 37, suba 2000, chame o controle em 120, décimo 8. Boa 867, autorizado o alheário, mantenha o 10. Ali, mantenha no 867. 137, chama o controle, 120, décimo 8. 208, obrigado. Sim. 37, arremeta conforme carta, suba para 2 mil pés, aguardando vetoração. Para final e alheário, sexway, pista 1-0. Vai subir com a arremeta conforme a carta, subindo para 2000, rumo para 37. No 396, ingressa Juliette 08, portão. Juliette 08, gol 1396. No 3283, escuta. Prossegue, senhor. Estimado para pushback? Imediato. Gente, aguarda só um minuto. Após a passagem do tráfego da Gol à retaguarda, autorizado o pushback acionamento no 08. Após o Gol, está autorizado. No 3283. Taguato Zulu, November, prossiga em condições visuais, está em contato radar ingressando na terminal, para ingresso nos corredores de Salvador. Quem negar no 020, reporte no ponto ideal de descida. Vai reportando aqui, Alfredo. Não autoriza pela Salvador, senhor. Pode sair. Pode voltar. Prezado, é com o Zulu 90. Rumba 37, curva esquerda para o A310, limite radial 340 de Salvador. 310, limite 340 de Salvador, Rumba 37. Só para já sou o Sr. Antônio, por favor, declaração profissional novamente. Eita. Paulo Salvador, boa tarde, UTA 3193, autorização Galeão 360, portão 1. UTA 3193, aguarda a cópia, número 2, ajuste de altímetro 1020. 1020, aguardando cópia 3193. 367, autorizado a decolar, pista 0, vento 190 graus, 119. Autorizado a decolar, com 867. 2 e o azul 4167, no ponto espera, pronto. 4167, mantém o ponto de espera. Mantém, 4167. Boa tarde, Papa Tango, Eco Delta Fox, é o controle Salvador. Cópia azul 2754. Obrigado, Salvador, para confins, nível Rio para Zulu 21, nível 360. Saidar por transição Elefa, primeira curva direita após a decolagem, controle no 20.8, transponda 5593 no azul 2759. Autorizado 360 para Belo Horizonte confins. Delta Zulu 21, a saída Arbor, transição Elefa com a primeira curva à direita, controle 1208, transporte 553, azul 3759. Pátio 3, chame pronto para pushback, fenômeno. Olá, D7 em frente. O UTA 32 eu nomeia para o táxi 1753 horas, Recife. UTA 32, eu nomeia, táxi autorizado. Via Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro 1020. Índia Alfa, ponto de espera 1895, no 020, ajuste 3219. Ah, 270, a intenção 2314 é completar a final do procedimento ILS ou modificar a perna do vento? Não realiza o procedimento. O rumba. Curva 37, realiza o procedimento, curva esquerda 270. Então 360, avião para 9857, decola pista 10, curva direita, da El Leda, após Leda direto e Lume. Controle 120.8, transponder 5596, então 3193. 3193, autorizado nível 360. Via rota do plano para o Galeão, aerovia Upper November 857. Decolada 10, com curva direita, perfil Dael Leda após Irume. Controle 1208 e transponder 5516. Certo, chamei pronto para pushback, finalmente. Chamada pronto, 3193. Azul 4089, autorizado o olhar e mantém o 10. A linha mantém o azul 4089. Zulu November. Isso, para altitude de tráfego, QNH 1020. 1020, até contato. Muito boa tarde, Azul 467. Azul 2788, autorizado para o chefe de acionamento, chame táxi. Vai estar no táxi, 2788. Azul 4167. Via da Elva para o 340, Azul 467. Bom dia, boa tarde, vou ter a ponte fera. Anteta 32 também. De Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre 1895, ajuste no 020. Então 3223, boa viagem. Gente, via Pia, Fire, Pátio, Índia e Alfa, 11895, boa. Da Bolsa para 4000 pés, o QNH 1020. 4020, via Bolsa, possibilidade de voar bom? Se possível, vou em Bolsa, senhor Xanema, 141. Matilda, presente, boa bom, 6141. Nema 320, autorizado final ILS X-Ray, pista no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no localizador, Nema 320. 320, autorizado alinhar e manter 1-0. Autorizado alinhar e manter 1-0, 32 da manhã. Toco Delta Fox, para separação com tráfego, condições de descida para 1000 pés? Eu aqui. Direita para 1000 pés, Eco Delta Fox. Para 1000 pés, na Prova de Paris, o Eco Delta Fox. Controle Salvador, o Azul 4089. 4089, contato radar, suba para o nível, suba via saída DEL para o nível 380. Para o 380 na DEL, Azul 4089. Na 320 forma tráfego, 10 horas, reduz a milhas rumo oeste, mantém 2000 pés, o tipo um bandeirante. Tráfego Nauticast, 6320. Acabador Azul 4167. Delta Fox, reporte atingindo 1000 pés. Delta Fox, reporte. Salvador Azul 4167. 4167, controle. Solicita do CIO, manter proa 210 por mais 10 vias. Pesado, Azul 4167. 4167. Contador. Então, 3203, chapéu de rolagem de verbais, alinha e mantém no zero. Alinha, mantém no zero, 3203. Autorizado ILS, 137. Localizador da 1-0, chame a 320. Chame a 320, chame a torre Salvador 1-8, decimal 9-5. 718-95-6320. Ponto espera 718-95, azul 2788. Obrigado, até a volta. 320, localizador da 1-0. Chame a 320, continue a aproximação, abaixo pista livre. Ajuste 1-0-2-0. 1-0-2-0, chame a 320. Controle o Azul 4089, sobe via ou está restrito no 1-0-0? No 4089, a saída da EL, a restrição é apenas para a pista 28. Ah, tá ok. Obrigado. Decola pista 1-0, curva direita, Saída da Euleda, Motiva. Controle e frequência no 20.8. Transponda 5410, o azul 4207. Autorizado Guarulhos 360, decolou da 10ª, da Euleda Mótima, Cerdula 10, Tabate. No 208, 5410, transponda, azul 4207. Portão 3, chame pronto para pushback, seu nome. Tá pronto. 4207 está totalmente pronto. 4207, mantenha a posição, aguarde para o pushback, seu nome. Ok. 3805, copia. Chega. Salvador, Guarulhos, nível 340, via o Pesolo 10, Taubaté. Saída da Euleda, Mótima. Primeira curva direita após a decolagem. Controle e frequência no 20.8. Transponda 5530. Taubaté. Decola da 1-0, curva direita na Dael. Transição é Leda após Mótima. 208 ao controle, 5530 transponda. Então 3805. Portão 2, chama pronto para pushback acionamento. Portarela. Ação 3193 para pushback acionamento, portão 1. Aguarde ao número 2 no setor, 3193. Mas é, 3193. 4207, autorizado pushback acionamento, chama pronto para táxi. Chama para táxi, azul 4207. Por ele, 320, tá autorizado, pulsa 910. 2, Salvador, boa tarde, azul 2788, ponto espera 910, pronto. 2788, mantém o ponto de espera. Vai, manter. Tá, 3283, decolar 222, controle 120, decimal 8. 3283, boa tarde. Salvador, rumba 37, vai precisar de um localizador baixado e travado. Rumba 37, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 020. Olha a autorização de pouso, rumba 37. Lima, tá 3216? Eu falo pro 350 agora. 788, autorizado, alinhar e manter no 0. Alinhar e manter no 0, 3788. Sou 4167, chamo centro Recife em 1, 2, 5, decimal 1, alterne 1, 3, 3, decimal 9, 5. Entendeu? Chama o centro 1261, alterne 1395, é isso? 1251. Ah, 1251, 1395, bom dia, azul 4167. 3216, suba, desconsidere. Certo. O Delta Fox, Paripe, tá visual com o campo. Delta Fox, chame todos, 118, decimal 95. 1895, Delta Fox. Azul 4089, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 1251, alternando 13395, azul 4089. Suavista, é o Delta Fox. Azul 2788, autorizado decolar, pista 10, vento 190 graus, 10 nós. Autorizado, decolagem 102788. Bomba 37, atente a bônus de pássaros no setor de pouso da 10. Sente, bomba 37. 110 em descida, 1 Airbus 320. Já está cruzando 110 mandando também. 0, com curva pela esquerda, aguardando a autorização. Delta Fox sobre a rotatória, 360 pela esquerda, aguardando. Nível 288, graças. 32 no meio, condições de prosseguir na saída na pôr de cog. 4440.15. Agora sim. Foi cog está presente. Certo, já 32 no meio, vai lá na proa de cog. Certo, 1 novembro eles vão com o campo. 1 novembro eu chamo a torre 1895. 295. Olho no 20.8. 208, bom dia, fica a volta. Torre, Eco Zulu November. Papatão Eco Zulu November, continue a aproximação, reporte final 35, ajuste no 020. 020, reporta final, novembro. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2788, sai da Momo. 2788, contato radar via Momo 170. Via Momo 170, a possibilidade de tirar a restrição do 21 milhas, 15 milhas, perdão. Salvador, nós estamos 3233, agora Elefa. Autorizado. O Elefa, 3233. Lado 3, autorizado para o pushback, acionamento, chama o táxi. Chamará para o táxi, 3193. Estão 5 milhas do VOE? Negativo. Presente. Dando. Matei em off. O Azul 4207, ponto de espera pronto. 207, mantenha o ponto de espera. Ok. Controle Salvador 3290, em condições de uma frutida presente também, se possível, coordenação. Parte de contato com o céu. Parte. 3296, restrito nível 350, chame Recife 2685. 2685, restrito 350 para 3296. Azul 4207, autorizado olhar e mantê-lo no zero. Eu mantenho no 0, 3283, chame Recife 1288. 3283, indo, 18, 141, se tiver condições, voe Duna 2000 pés, Duna 020. Duna 2000, no 020, grato, 6241. 6315, redução para 250. 215 já está reduzindo, senhor, para 250. Lembra, atente a banda de pássaros, ligeiramente à esquerda da cabeceira 35, avistado, autorizado pouso, pista 35, vento 180 graus, 11 nós. Vai atentar os pássaros, arco 190, autorizado pouso, 35. Rumba 37, estacionar frequência livre, boa. Azul 4207, autorizado decolar pistão na zero, vento 180 graus, 10 nós. Ele decolar pistão 307. Do backtrack, Eco Zulu November, estacionar frequência livre, solo de 2-8. Capatão Eco, Delta Foxtrot, continue a aproximação, reporte na curta, sinal 1-7, ajuste 1-0-2-0. Delta Fox, reportará na curta, final. 2-5-0, nós. Tô no 2-5-5, reduza para 2-5-0-9. 2-5-0, reduziu. Para a curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Transponda 5525, controle no 20, decimal 8. No 5, desça para 4000 pés, o ajuste 10020. 4000 no 020, 863. Transponda e 1208 é o controle de Azul 2790. Azul 2790, protegimento correto, chame para pushback acionamento. Chamarei. Feita a pista, 1-0, resposta avisada. Tá. Delta, Delta Fox avistado, ajuste 1-0-2-0, pulo autorizado, pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-0-9. Delta Fox, final força, embaixo gravado. Avistado 1020 no ajuste, uso autorizado pista 17, vento 180 graus, 109, certo Delta Fox. Delta Fox, livre pouso 17. Decolando Azul 4207, contato radar na decolagem, via saída da El, suba para o nível de voo 360. 360, via da El, Azul 4207. Azul 2788, tráfego posição 2 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, cruzando 080 em descida para o nível 050, um Boeing 738. 2788, não tem o mesmo. Uno 255, informa o tráfego posição 10 horas, 1,6 milhas, cruzando nível 080 em descida para 170, um Alfa Tango 72. 1255. Tenor 6315, reduza a velocidade para 2009. 2006315. Controle, Azul 4207, forma em desvio à esquerda para 210 por aproximadamente 20 milhas. Sente autorizado desvios, o Azul 2707, após desvios, vou ler. Após desvios, voa Leda, Azul 4207. Eco Delta Fox, solo os 32, possível pátio. Pátio 5, vai avançar. Para livrar a direita da sonata, sequência livre, uma boa tarde. Obrigado, uma boa tarde. Senhor 6141, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Senhor 6315, desça para 2000 pés, reduza a velocidade para 1809, autorizado em LS X-Ray da pista 90, reposta estabilizada. 2000, autorizado procedimento, portará estabilizado, hoje é 6315. Como 255, desça para 4.000 pés, ajuste 909. 4.000 com 1.019, 1.255. 020, continua a aproximação, aguardando pista livre, a coisa está terminando alinhamento para início de temporada. Cliente 4207. Tá 3805, tá no 02 para o feedback acionamento. Tá 3805, autorizado o feedback acionamento, chama para o táxi. Gostaria de 3805. Uno 255, reduz a velocidade para 1809. 1809, reduzindo, 1255. Uno 41, pouso 3 graus, pista 0, vento 180 graus, 139. Repetir o vento. 180 graus, 139. 180 graus, 63, 141. 43193, decolou de 34, 1208, boa. 208, boa. 255, desça para 2.000 pés, autorizado e LS X-Ray da pista 90, reposta estabilizada. 2.000, X-Ray, chamarei estabilizado, 1.255. Salvador, boa tarde, o TAM 3193. TAM 3193, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. da El para o 360, está presente, pode voar Leda? Faz 2 mil pés autorizado Leda, TAM 3193. 2 mil pés Leda, 3193. Salvador Azul 2788, poderia voar direto para o Frotim? Faz coordenação Azul 2788. Escuta. Azul 4207, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1395. 351-3395, Azul 4207. E autorizado 180 para Ilhéus, via rota do plano. Pista 10, curva direita, saída coral. 0277 transponder e o controle Salvador em 208. Azul 5073, cortejamento correto com a posição no pátio. Ah, é pátio de carga, senhor. É, eu estou à esquerda do avião Rosinha. Gente, está no pátio 3, chama para pushback acionamento, 5073. Obrigado. 6315, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 1293. Livre pouso pro 6315. Da 3805168 a bordo, com 4 horas e 45 alternando Brasília, pronto para o táxi. Da 3805, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Próxima ponto de espera chama a torre 118695, altímetro 1019. 1019, está autorizado até o ponto de espera 1995, bom trabalho, da 3805. Sim. Fechando a 6141, Juliette para o portão 4. Juliette para o portão 4, minha. 4. Só para agilizar, a saída daqui Salvador para Recife é a PUCA? Afio, PUCA, transição Aracaju. Obrigado. Pode agilizar, a gente vai. 2, direita 1219, agilizando. 2255 na escuta da 2. Viu, embaixo travado. Continua aguardando o sistema. Aguardando.